É de quebrar. 1, 2, 1. Não é nada. Todo mundo quer vida melhor. Não é nada. Só se for agora demorou. Não é nada. Só quem deu a grave vai pagar. Não é nada. Então, né não, chão. Não é nada. Deus ilumine nossa longa caminhada. O rap só existe porque existe as quebradas. Somos o protesto, a voz dos irmãos. Somos o reverso dos play de carrão. Dos patrão da mansão, desonesto e ladrão. Né nada, então, né não, João. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Uma casa equipada e umas gramas de B.O. Né nada, então, demorou, curte só. Erga sua cabeça, valorize sua vida. Talvez seja bandida, é você que qualifica. Se é pra ser, é, pode crer, então que seja. Né nada, ladrão, então apareça. Todo mundo quer vida melhor. Né nada. Só se for agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave vai pagar. Né nada. Então, né não, chão. Né nada. Todo mundo quer vida melhor. Né nada. Só se for agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave. Agora demorou, tá ligado? A paz é que impera, o baile tá lotado. Quase que acabaram com a festa dos irmãos. Hip hop é cultura, sai fora a opressão. Liberdade de expressão, Robin Hood era ladrão. O rei era o bandido, né nada, então. Eu não tô nem aí pro que pensam de mim. Você pode ser assim, por você até o fim. Mas não seja egoísta, divida seu sorriso. Família é a base, cuidado com os cabritos. Amigo é amigo, humildade é respeito. Seja você mesmo, né nada, parceiro. Todo mundo quer vida melhor. Né nada. Só se for agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave vai pagar. Né nada. Então, né não, chão. Né nada. Todo mundo quer vida melhor. Né nada. Só se for agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave vai pagar. Né nada. Então, né não, chão. Né nada. Se tá bom pra você, pra jeito, ideia vai, ideia vem, permanece no respeito. Aqui é daquele jeito, ameniza na fumaça. Nem tudo é só rajada, é o som da madrugada. As quadradas geladas, maluco da quebrada. As doninha e os rata, né nada. O bem é o que me guia, a noite é correria. Quem não deve não teme, não treme na fita. Mas eu tô ligeiro porque na quebrada nem tudo dá nada. Só quem deu a grave é que deve pagar. Pode acreditar, mesmo assim, molequinho, quem sou eu pra julgar? Vamos sair saindo, falou rapaziada. Paz é a palavra, né não, né nada. Né não, né nada. Né nada. Todo mundo quer vida melhor. Né nada. Só se for agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave vai pagar. Né nada. Então, né não, chão. Né nada. Todo mundo quer vida melhor. Agora demorou. Né nada. Só quem deu a grave vai.